7, décima 2, 3, 5, controle 1, 1, 9, décima 8, bom voo. 19, 8, oceano 3, 8, 9, 7. Controle Salvador, boa noite, oceano 3, 8, 9, 7, decolado. Boa noite, 3, 8, 9, 7, contato radar, saída da E1. Gol no 69, autorizado a decolagem, extensão 10, centro variável 29. Controle, autorizaria pro onde? Da Elpa 3897? Direto da El 97. Da El 3897. Número 69, decolando 6, 8, controle 1, 1, 9, 8, bom voo. 19, 8, gol 1, 9, 9, obrigado. Controle Salvador, gol 1, 1, 9, 9, decolando 6, 8, Delta E1. 1, 1, 9, 9, saída da El, sou 3, 6, 0. 3, 6, 0, gol 1, 9, 9. Controle, autorizado, 3, 8, 7, lá, move, motiva. Jorge. Aguardando, 3817. Direto bridge. Direto bridge, 3897. 97, chama agora o centro Recife, na frequência 251, na alterna 13395. Contando a frequência, 3897? 125, decimal 1, alternado 13395. 0 graus, 022. Gol 1169, chame agora o centro Recife, frequência 1251, alterna 133, decimal 95. Recife 1251, 3395, gol 1169. Gol 1971, boa noite, chegada Bonf, desça para 4000 pés, ajuste 1014. Chamei 3194, decolando aos 44, controle 119, decimal 8, bom voo. 98, controle, será a minha 3194, obrigado, senhora. Controle em Salvador, será a minha 3194, cruza 1600 pés, perfil, bom voo. Oi, Chio Xenemi 314, contato radar, saída Momo, subiu 340. Era Momo 340 em ascensão, Xenemi 314. Diga 971. É o número 1. Como é que é a Android Vila? Tem um Airbus 320 no setor? A 71 está autorizada agora direto ao final do INS, após uma localizadora que realizou o tráfego de altitude. Para 2000 pés, ajustado 2014, linha lenta. Cinema 314, chame Centro Recife, frequência 12685, alterna 12545. BMS Salvador. Boa noite, 259 boa noite, linha de fala pista 10, vento 0, 2 graus, 0, 2 metros. Compasista, gol 1971. 971 IDLS, chame torre 118, decimal 95. 1895, 971. Gol 971, passou o Simbra, baixa de travado, campo à vista. 971, livre pouso, pista 10, vento 0, 2 graus, 0, 2 mais. Livre pouso no 0, gol 971. Oceaner 6259, decolando 55, controle 119, decimal 8, bom gol. 1998, Oceaner 6259, controle Salvador, Chanel 6259, boa noite. Chanel 6259, contato com o radar, Cidadel. Cidadel, 6259. 302, vou na prova do NB Simbra, procedimento ILS Exploration para descida, agora de vetoração final e ILS. Eu falo 1-2-1-1, boa noite. Xenema 259, direto Bridge, suba restrito 320. Xenema 259, controle. 6259. Foi direto Bridge, ao nível 3, suba restrito 320, até liberação com recife. Estado restrito 320, Brud, Brito, Xenema 2, Cintrões. 259, chame Recife, frequência 1251, antena 3395. C02, deixa para 4.000 pés, ajuste 1.0 no 4. Zero no 5. Fokker 02, desça para 2 mil pés. Eu já estimei 15, agora a desvetoração final e LF. Boa noite, chegada a Mari, desça para 4 mil pés, ajuste 0 no 5. Agora chegou 1168, chega da Mari, deixa para o nível 050. Chegada número 3 na aproximação. Vetoração final LF, direita para 280, limite ao QDMI 140 de cima. Direita 280. Fokker 02, esquerda para 190, limite ao localizador. Prodiciona, deixa 2000 pés, ajuste um 05, reporte localizador. Dois para o localizador esquerda, são 30, reporte estabilizado. Joker 02, liga LS, chama torre 118, desse 195. 118, desse 195. Joker 02, você não me escuta? Joker 02, eu escuto, por favor. Continue a aproximação, informe de novo campo, vento, calma. Continua a aproximação, BIP ainda não checado. BIP checado, pouso autorizado, cabeceira 10, vento calma. Confirmando o ajuste 10 ou no 5. 1168, ajuste 1015, reporte localizador. Reporte no lock, 68. Solo 324, libere a direita, chame solo em 1211. Conseguiu, por gentileza, a mensagem saiu um pouco entrecortada. Carmelo, VLS, chame torre 1895. Porque você vai para a parte militar. Pode taxiar na minha escuta mesmo. Via Alfa até taxiar Delta. Na Delta, mantém a posição. Então, 37, mantém ponto de espera. Comandor, boa noite. Azul 406, estabilizado e aliás. 406, continua a aproximação, aguardando pista livre. 4206. Azul 4206, pouso autorizado, cabeceira 10, vento calmo. Vidro positivo, 10406. Destino 0 no 5, 4206. 0 no 5, 4206. VLS, chama a torre 1895. 1895. Agora você apagou. Negativo, só diminuiu o brilho. Ah, agora sim. Então, beleza, tá ótimo. Eu mantive Bravo, Tão 3, 1, 3, 7, ali mantém e prepara para início assim que tiver para direita. Vagão 1968, ele é. Vagão 1968, mantém aproximação, guarda de São Zero Livre. Mais quanto? Quatro dois zero meia, solo aos 2-8, livrando a direita, solo no 2-1, decolagem, uma boa noite. 1-3-7, livre decolagem, adianta variável 2-8. Confirmando 1-2-1-1 a frequência do solo. Gol 1-1-6-8, livre pouso pista 1-0, vento variável 3-9. Repouso gol 1-1-6-8. Tão 3, 1-3-7, decolando 3-0, controle 1-1-9-8, bom gol. 9-8, boa noite. Boa noite, da 3137. 3137, Sael. Sael, quando possível, voa Leda ou Motiva? Direto, Leda. Obrigado. Do cruzamento do seu pátio também, ele está acionando a frequência livre. Então, 68, considere o solo aos 3-1, solo 1-2-1-1, boa noite. Bom, 866, chega da Mari, desce para nível 0, QNH 1095. Bruno 866, autorizado para o EDTAP. Controle, essa 3037. Prossiga. Pode falar com o piloto de moto, vá. Aguarde coordenação. Ok. Bruno 971, boa noite. A linha da